47 após a passagem do tráfego Airbus, curta final ali, mantém. Após a passagem do tráfego Airbus, curta final ali, mantém pista no zero. Após a passagem ali, mantém no zero, 077. Salvador, boa tarde, TAM 3567. 3567, Brasília, confirme nível. 360. Aguarde cópia. Na sua escuta. Salvador 219, 800. Tio, chame na Quebec. Boa tarde, 8002, prossiga até o portão número 11, 111 via Juliette Alfa. Juliette Alfa para o portão 111, autorizaria um sobrevoo na cidade de Alto Mataria? Autorizado, Romeu Hotel Oscar. Obrigado. Hotel Oscar, só tem que evitar ali a área restrita ali do polo industrial. Ah, ok, a temativa é na cidade mesmo, não é na região do polo não. O Romeu Hotel Oscar. Ok. Delta está autorizado, cruzamento pista no 7. O 1077, decola ao 08, controle 119, decimal 35. Será 3. Eu levo 077. Siga, gol no 077. Colado, Nadael. Sim, estacionado 5065, gol no 077. Contato radar, saída da El, sobre o 400. Isso. Boa tarde, Gol 601. Boa tarde, Gol 601, identifique chegada Bonf, desça até o 040. 040 na Bonf, 601. Gente, sim, boa noite. tarde, até 3190, 37, quem te dá informação, tira em forte. Na 3190, identifique chegada Mare, desça até o 050. Quem que foi na Mare até o 050, na 3190, possibilidade de após estar voar o Terra Vivo 366 para completar a nave no 0. Mais próximo será autorizado, estou ciente da sua solicitação, 3190. O será o número 2 para a aproximação. Cópia. Prossiga. Autorizado nível 360 para Brasília. Sua rota é a Pesolo no 7, decola da pista 10, curva à direita. Saída Gola e transição ao Fito. Controle 119 decimal 35 e transponda 5126. Brasília autorizado 360, via rota do plano, Pesolo no 7, pista 10, curva à direita, Gole ou Fito. Controle 10935, transponder 5126, 3567. Cotejamento correto, chamo pronto para pushback e acionamento, 3567. 7, agora 5 de extramento, posição meia dúzia. Meia dúzia livre, chame táxi. Cliente autorizado. Paulo Salvador, boa tarde, 3175. 3175, aguarde cópia, confirme nível. 400. 400, 288 e alterna 13325. 288 primária. 288 e 13325. Gol 1077. 3325, brigando até a volta. É. Controle Salvador, gol 912, passando 200. No 612, identifique, chegada Aman, desça até o 0620. Chegada Aman, desça até o 060, o 612. Patrulhe, para o regresso, Romeu até Oscar, autorizei a proa da rotatória? A proa da rotatória autorizada, Romeu até Oscar, aguardando transferência de comunicação. Oscar, obrigado. Controle Salvador, de papapapá, papaterra, boa tarde. Boa tarde, papapapá, Eco Papa Serra, identifique na proa de Aman para a chegada Aman, desça até o 070, é Papa Serra. Na proa de Aman para a chegada Aman, descendo até o 070, é Papa Serra. Controle do modelo 2, sessão R na da projeto. Ok, ciente da solicitação, vou então na proa de Serra V 368, gol no 612. Curva direita para o ferramento 368, né? Gol no 601 para 2000 pés, 1012 o altímetro. Informe localizador, ILS sem glide. 601 para 2000, solicita a RNAVE da 10. Ok, ciente, então produto serve 367. E desça para 2500 agora, informe-se a Vitor 366, gol no 601. 601. A pista 17, direita da El Coral, 119.35, vai acionar 0276, o trip 545. Nível 120, fala Golf 67, decola da 17 com curva à direita, dá El Corão, controle 1935, transpondo 0276, trip 545. Estimativo, chame pronto, trip 545. Chama, não. Da proa 020, limite a radial 280 de Salvador. Da proa 020, limite radial 280 de Salvador, idade voar, 3190. Deve voar na proa 020, esquerda proa 020, tan 3190, e está autorizada a descida até 3000 pés, altímetro 0012. 3000 pés, 0012, após o limite radial 280, deve voar de posição, tan 3190. O senhor reassume em caso de falha na proa de CAV 366 para o RNAT. Serra de 366 para RNAT, 3190. O meu no 2 é autorizado agora até o 40. 0 parcial, melda. O Marinha 7062 confirmando o destino, o nível. Só um instantinho já paga a cópia. Salvador, tá 3567 para o táxi, com uno, corrigindo, 71 a bordo, com o PIN 0432. 71433, no ponto esperado Charles 86012. 86012, ponto esperado Charles. Solo Salvador, Avianca 6311, está pronto para o táxi com 2-0 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alterna DL1. 190, limite radial 270 de Salvador. É autorizado agora a descida até o 50, Eco Papá Sierra. O limite é radial 270, descendo até o 050, é Papa Serra. Pode voar, serviço 366, TAN 3190. Ainda não, TAN 3190, agora a nova proa será agora à direita, na proa 40. O senhor será o número 2, tráfego número 1, agora meia dúzia de milhas. Lucia Vitor 366, Boeing da Gol. Proa 40, TAN 3190, confirma o novo limite. Novo limite, agora a radial 310 de Salvador. 310, obrigado. Afirmativo, agora o senhor continua a descida até 2500, TAN 3190. Faz aí 500 pés, TAN 3190. Correto. Controle de Papa Serra. Prossiga, Eco Papa Serra. Não interferir na coordenação desse controle e a possibilidade da presente a proa da rotatória com a mudança de regra, estamos em condições totalmente visuais. Boa noite, Avianca 6311. Papa Serra, aguardando a autorização de mudança de regra. Relativo, a esquerda para a proa 090, aguardando mudança de regra. Muito obrigado, Eco Papa Serra. Alinhar e decolar separada 3190, curva direita agora, reassumindo navegação para o CAV 366. Forma estabilizada no final RNAV 1012, permanece o altímetro. Rua Sierra Vito 366, reporte estabilizado, TAN 3190. Passando 366, igual 601. Completa final, RNAVE, chame torre 1118, decimal 620, gol no 601. 601. Torre, gol 601, boa noite. Eu sou o Oscar Ciente, Backtrack 45, bem-vindo a Salvador. Bom, meia zona. Oi, bom, meia zona. Vou no meia zona, prossiga. Ah, passou 366, bastante secado. Ciente, vou no 601, reporte, correção, continua a aproximação, aguarde a estimação. Ao 2022, desça para a altitude de tráfego, 1500 pés, na proa da rotatória de Papaterra. Ciente, com mudança de regra, descendo para 1500, controle rotatória de Papaterra. É a caminha 3 do mundo. Salvador, 1935. Valeu. Controle de Avianca 6311. Avianca 6311, contato radar saída da El, sobe ao 340. Da El 340. Beleza, mano. Torre Salvador, boa tarde, TAM 3567, está pronto com espera, caso seja necessário, ali decote imediato. Ciente, comandante, mantém o ponto de espera, TAM 3567. 3567. Espera da Charles 86012, ajustado. Ciente, alma, 86, ajustado 62. Estou tentando em contato com o Recife, que ainda é negativo, ok? Ah, pode ser o nível que o senhor tiver aí do plano repetitivo, a gente coordena em voo. Sim. Tentando final, chame agora a torre 118, decimal 6, TAM 3190. Já reduziu, chama a torre 1186, TAM 3190. Bom trabalho. Boa. T062 está autorizado 500 pés, corredor axé, destino SA 90 até o Mike, controle 1935, vai acionar 0170, marinha 7062. 59, ajuste 1012, a distância de locada em 90 metros. Ciente, aguarda a pista livre até 3190. Ele vai decolar no pátio, vai ingressar na pista. O Maria, chame a torre 186, o ajuste é 1012. Chama a torre para instruções de decolagem. Torre 612, chame o solo precisou na pista 121 decimal 9, gol 1601. 219, chama na solo, gol 1601. Confia. Autorizado 400 para Guarulhos, sua rota é prevista que 50, decola da 10, direita da El, transição Diné. 11935, 5124, o transponder. Autorizado 450, decola da 10, da El, Diné, 11935, 5124, da 3135. Tá correto, chame táxi. Salvador, gol 1601, vai ingressar na alfa. Gol 601, mantém antes da Juliette. Mantém antes da Juliette. Pacífico. Está autorizado via Rádio 58 para o 6309. Direct after the cross, runway 17. Right turn, goalie departure. And then direct. Salvador Control 1, 3-5, Skok 5, 1, 4-0. O Rocha 9-6-3-1, o senhor está solicitando a modificação de aerovia, é isso? Não, negativo, senhor, é só uma confirmação aí, que foi copiado a Rádio 58. Eu só queria confirmar se é realmente a Rádio 58. Roger, 8-1-5, contact tower 1 on 8 decimal 6, 2, set up. Isso, servidor 372. Gente, gol número 2, reporte, servidor 372 com trem baixo travado. Chamar passando 372, lembra? Tá 3567 ali e mantém. Centro, para solicitar modificação de aerovia, ok? O senhor já está cruzando 130, fica mais fácil para ele lá. Centro agora em 1288 e alternando 13325, 639. 62, decole agora e cruza o campo. O Marinha 7062, agora. Já com o campo à vista, próxima rotatória. Ok, ciente, então chame torre 1118 decimal 60, é Papa Serra. Muito obrigado, senhor, boa noite, é Papa Serra. Boa. Boa noite, é Papa Serra, já com a 17 à vista, próximo da rotatória. Reporta 4 milhas, é Papa Serra. Reportará 4 milhas da 17, é Papa Serra. 3190, Solô, levou à direita, chame 121, decimal 9, 3190. 1219, 3190, bom trabalho. Bom, no 62, passando o CA Vitor 372. Tá 3567, autorizada a decolar, de vento no 80 graus, 59. Autorizado a decolar em 3567, boa. Marinha 7062, decolado agora aos 29. Vai ingressar agora no corredor Axé, ok? Aguarde a transferência de controle. Beleza. Unicorn, autorização Galeão 340. Será coordenado 34, aguarde bola. Aguardando. Só confirmando se fiz a tirada aí, é o pré. Gol número 2. Gol número 2. Gol número 2. Prossiga. Ok, nós tivemos uma panezinha de energia aqui, comandante. O senhor continua a aproximação. Informa o vento 1970 graus 59, ajuste 1012. 1092, cabeceira deslocada 90 metros. A partir de agora, pista livre, autorizado pouso. Gol número 2. E pouso 1010, né, meu 2? É com a parceira. Reduz a sua velocidade de aproximação. O senhor vai pousar depois do New Generation, ok? Gente, reduzindo e com tráfego à vista, com a parceira. Afirma. 567, decola de Salvador agora aos 30, chame o controle 119 decimal 35, é? Então 3567. 119 35, tá, boa noite. Marinha 7062, chame agora o controle, frequência 119 decimal 35, próximo de Itapuã. Beleza, chamando o controle. 567, Tatã. Boa noite, Tatã, 3567, contato radar. Suba ao 360 na saída gole. 360 na gole, 3567. Controle 7062, está no corredor Axé, passando Itapuã, onde era o centro está aí. Ponte 010 pronto, Gol da 399. Gol da 399 ali e mantém. Ali mantém. Gol no meio, no 2, no solo de Salvador, 3-1, no livre à direita, chama o solo em 1, 2, 1, decimal 9, gol no meio, no 2. Direito 219, menos 2. Passa para 2.500 pés, altímetro no 0, no 2, Oscar Bravo Eco. 2.500 pés no 0, no 2, Bravo Eco. 175, tem... Passa terra no solo de Salvador, agora 3-2, backtrack now. Ah, 3275 tá livre até o ponto de espera da Charlie, 18-6 torre, 1012 ajuste. Livre táxi até o ponto de espera da Charlie, 18-6, 1012, tá 3175, boa noite, obrigado. Solo de Salvador, gol no meio, no 2, livrando. Mantém posição, seu Juliette. 1, 2. Sol Salvador, trip 5, 4, 1, 5 para pushback em Salvador. Afirmativo, o trip está livre, puxa-me, táxi observando o TAN retaguarda. Observando o TAN, C4, 1, 5. Marinha 7062, controle. Que distância fica essa localidade? Serra November, Hotel Mike. Ah, ok, comandante. Informe final para pouso, então.